curtindo a nossa lombra. Os grave de bandido, as vagabas se assanha quando vê o clima chegar no estilo bandidão. Cordão de prata maquinado, vira love pros função. Já desce o chandon e as escamas pra constar desse modelo atribulado. Todo mundo vai trincar pra defender o nosso ponto. Os pivete tão de cima, 38 a escopeta, tá formada a quadrilha. Na caça do verdinho gera dinheiro pros revólver. Tem as carreta louca e se adiantar sempre nos corre. Fumaça vai subir, soltar os grave pros ladrão. Salve, salve meu distrito, aqui é São Sebastião. Nós tá na cena, firmadando esse modelo. Quebrada de bandido, atividade o tempo inteiro. Aonde tem a massa, também tem a escama. Alegria dos fiel e também pra estar. Nós tá na cena, ladrão, com os flagrantes no barraco. Profissão da molecada, onde o lucro vem mais forte. Nós tá na cena, ladrão, os maquinários reforçados. Se comete a conspirar, pode vir que eu sento o ar. Pelo corre da fumaça, longe da selva de pedra. Cascalho, piso grosso, asfalto não interessa. Sem conversa, beque viela, quebrada escura. Na brisa do sereno, reflete as viaturas. Destravo meu brinquedo que eu quero estrignar. Fechadão com meus fiéis, aqui tem uma pá. Mar de rosa, vermelha, piranha, de escama. Através do Bob Marley, tem a Eva que me encanta. Draga tá de cima, na contenção dos pivetes. Só ferramenta louca, Magno 357. Rolex no pulso, bermuda ciclone. Agora nós na cena, rata tá no meio dos bancos. Nós tá na cena, firmadando esse modelo. Quebrada de bandido, atividade o tempo inteiro. Aonde tem a massa, também tem a escama. Alegria dos fiel e também pra estar. Nós tá na cena, ladrão, com os flagrantes no barraco. Profissão da molecada, onde o lucro vem mais forte. Nós tá na cena, ladrão, com os maquinários reforçados. Se comédia conspirar, pode vir que eu sento o ar. Sabe com a peça de cima, flagrantão até a cara. Enche os copos, traz os combos, que hoje eu tô pra bagaça. Fumaça na mente, verme na boca da draga. Em chuva de canivete, guarda-chuva é as que rasga. Quer ficar mais um tiro nessa porra, taca fogo na bomba. De boca azul, rupinado, viajando na lombra. Julga do papel, hoje é fuga da tranca. Quero distância dos almas, as donas na minha cama. Minha brisa sobe, estriguina, aquele salve aos presídios. Flagrante louco no corre, é gangster meu distrito. Verde pegando fogo, formado no perigo. Com esse nocaute calibre, nós tá na cena, bandido. Nós tá na cena, firmadando esse modelo. Quebrada de bandido, atividade o tempo inteiro. Aonde tem a massa, também tem a escama. Alegria dos fiel e também pra estar. Nós tá na